Fecha os teus olhos, irmão. A Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura, que o homem não consegue compreender as coisas de Deus com a mente humana. Nós não conseguimos, mas o Espírito de Deus nos dá uma mente que é a mente de Cristo. Peça ao Senhor que te dê a mente de Cristo. Eu quero aplicar, Senhor, estas verdades imutáveis, absolutas. Estes princípios que estão de forma tão clara na tua palavra, eu quero aplicá-los na minha vida pessoal, nesta semana. Nas minhas orações, eu estou falando com o Senhor que eu não queria deserto, eu queria um lugar como os Estados Unidos. Tudo maravilhoso. Eu queria um daqueles países da Europa, assim, tudo lindo. Vimos lá na Suíça, não tem um pedaço de chão, tudo é verde, gramado, perfeito. Ah, eu queria um lugar assim. Mas não queremos orar assim. Nós queremos dizer ao Senhor, eu quero ver os milagres do Senhor. O Senhor fará com que a minha terra floresça abundantemente, mas eu saberei que é um milagre e não a força do meu braço. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Eu queria orar, feche, continue com seus olhos fechados. Eu queria orar. Se você tem se gastado e às vezes até se desanimado de tanto pedir a Deus que te tire do deserto, que mude todas as coisas, que faça surgir um lugar maravilhoso de uma hora para outra, e até hoje não viu nada disso se cumprir, e hoje quer dizer diferente para Deus: Deus, hoje eu vou mudar a minha oração, hoje eu vou te louvar pelo deserto. Eu vou pedir que me ensine a ser um beduíno do deserto. Eu quero que o Senhor me faça ser motivo de espanto. Como é que ele vive no meio desse deserto? Que o Senhor me faça tirar o alimento, a água, o sustento, a riqueza, no meio do deserto. Porque enquanto eu aprender a andar no meio do deserto, eu poderei entrar na terra prometida e me estabelecer e vencer os inimigos e plantar no meu solo e ver os milagres. Se você tem orado de uma forma errada, por uma mágica que te tira do deserto, e hoje quer orar para que Deus te faça um beduíno sábio, fique de pé. Quantas vezes, Senhor, eu tenho orado e pedido ao Senhor que mude, que faça tudo. Mas hoje eu quero mudar. Eu quero orar para que o Senhor me ensine a viver no meio do deserto. Não estamos falando de sermos passivos, letárgicos, e aceitar, não é assim mesmo, ó vida, ó céus, é assim. Não, estamos falando de nos colocarmos como beduínos de Deus, vitoriosos no meio do deserto, que sabe até as pegadas do inimigo, que tira água no meio do deserto, que tira alimento no meio do deserto, que se defende do inimigo, que vence o maligno. Estas são algumas verdades que a gente respira naquela terra. E que tem aplicação imediata na nossa vida. Eu quero orar com algum irmão que sabe perfeitamente que está na terra que Deus havia prometido, mas que está cansado de se defender de inimigos. E que precisa de estratégias de Deus, não só para se defender, mas para tomar territórios. Você também fica de pé e diga: Senhor, eu quero ousadia, intrepidez nas estratégias do Senhor. Quais são os territórios? Quais são as colinas de Golã que eu tenho que conquistar hoje? Quais são as coisinhas da minha vida que eu estou dando brecha para o inimigo? E ele vai sutilmente me conquistando e me enfraquecendo. Eu quero me levantar e eu quero conquistar territórios desta terra que o Senhor me deu. Quero orar com aquele irmão que olha para o deserto e não tem nem ânimo para fazer alguma coisa. A água do mar da Galiléia está longe. Ele nem consegue imaginar como trazer água para o deserto. Quero orar com você. E juntos dizermos ao Senhor: Senhor, eu vou canalizar a tua palavra. Minha boca vai ser como um duto de bitola larga, levando água viva aonde está seco. Meus pensamentos, meu dia a dia, serão transformados em caninhos que pingam gota a gota, 24 horas por dia, a tua palavra. E se hoje a terra está seca e a gente só vê o caninho, amanhã alguém vai passar e vai ver um jardim de flores. Que até esconde o caninho que fica lá embaixo, pingando água. Mas verá um milagre do Senhor. Você crê nisso, irmão? Levante a sua voz e diga ao Senhor pessoalmente algumas frases, algumas expressões que vão consolidando, materializando estes ensinos na sua vida, nas nossas vidas. Espírito do Senhor, algumas coisas nós já ouvimos tantas vezes. E não queremos ser tolos e dizer: eu já sabia disso. Nós queremos renovar estas verdades na nossa vida. Quantos lugares estão secos? Quantas coisas a gente olha e diz: não dá, é difícil. Ajuda-nos a mudar a nossa mente, nossa forma de pensar. Olhe nesse momento, irmão, para áreas que estão como o deserto na sua vida e profetize: eu vou levar água, eu vou semear, eu verei os milagres do Senhor, eu vou me defender dos inimigos, eu vou conquistar territórios. Oh Senhor, não pare, levante a sua voz e não pare, não pare, se esforce. Tua oração é tua espada. Se esforce, guerreie. Proclame, profetize. Os primeiros líderes daquela nação não se cansaram de dizer: temos um sonho, ver cada judeu voltando para Jerusalém. E dia após dia eles estão vendo isso. E eles não se cansavam de dizer: veremos o deserto florescer. E dia após dia estão vendo isso. Um dia o guia disse a nós: nós temos dois tipos de judeus, os que ouviram estas palavras proféticas e se assentam, ficam rezando para Deus fazer acontecer. Mas temos um segundo tipo de judeu, aqueles que ouvem essa palavra profética e vão para as mesas, para os computadores, descobrir como canaliza a água. Como melhor o caninho? Como plantar a melhor semente? E ali nós ouvimos da apóstola Valnice uma palavra. Todo aquele que, tendo uma palavra profética, aquieta e espera, nunca verá se cumprir. Mas todo aquele que, ao receber uma palavra profética, trabalha em cima da palavra, verá a profecia cumprida. Se o Senhor disse que vai fazer isso na sua família, trabalhe para isso, porque se cumprirá. Se o Senhor disse que vai florescer o deserto, trabalhe para isso. Põe a água, arruma os dutos, trabalhe, se esforce, porque vai acontecer. Nós vamos declarar ao Senhor: Senhor, eu creio na minha família, no casamento, no lar, nas finanças. Aquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra vai se cumprir na minha vida. E eu vou trabalhar para isso. Eu vou trabalhar para isso. Eu vou usar, vou andar, dar passos de fé. Eu vou trabalhar para isso. E você verá se cumprir. Como vimos o deserto florescer. Levante as suas mãos. Diga comigo: tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele que crê, para quem o invisível consegue ver, para quem não põe limites ao que Deus quer fazer. Tudo é possível aquele